Antena Web Informação. Sábados e domingos, o Canal 1 apresenta-lhe um programa sem locução, mas que vai marcar a diferença. Áudio Europa é um programa onde, durante 25 minutos, a partir das 10 da manhã, trazemos músicas dos diversos países que constituem o velho continente. Enquanto ouve o programa, o ouvinte pode consultar a lista das músicas no arquivo da Antena Web, bem como o país a que pertencem. Da Arménia a San Marino e da Dinamarca a Andorra, não perca. Áudio Europa, sábados e domingos, das 10 às 10h25, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo ao Antena Web Informação. Um incêndio num tanque de petróleo na Líbia está a causar grande preocupação. O incêndio, que se deveu à explosão de um míssil junto a um tanque de combustível junto do aeroporto internacional de Trípoli, com 6 milhões de litros de combustível, está a causar grande preocupação junto das autoridades líbias, que já pediram ajuda internacional, ou pelo menos estarão já, desde já a planear esse pedido de ajuda, até porque junto deste tanque está um outro com 90 milhões de litros de combustível. A qualquer momento pode o incêndio alastrar-se a esse outro tanque e causar uma catástrofe. As cidades, a cidade de Trípoli e algumas proximidades estão já a ser evacuadas com relativa calma, ainda que o incêndio esteja fora de controlo e não sabemos o que é que pode exatamente acontecer. Um outro incêndio, também pelo mesmo motivo, a explosão de um míssil num tanque de combustível junto ou perto, aliás, de Benghazi, foi também um motivo de preocupação, mas este foi mais rapidamente controlado e está em fase de combate, em fase de circunscrição e de respectivo rescaldo. Não há, para já, informação sobre vítimas mortais ou danos materiais desta situação na Líbia. No Iraque, a União Europeia está a aceitar, especialmente a França, está a aceitar cristãos fugidos deste país. Recordemos que recentemente foi instaurado um califado entre as fronteiras de Iraque e Síria, algo que um braço jihadista de Al-Qaeda conseguiu, mas que a própria entidade não tinha até conseguido destruir as fronteiras entre estes dois países. Recordemos que Síria e Iraque são divisões administrativas daquilo que foram as colónias europeias. Esta última, o Iraque, do Reino Unido, até 1932, a altura em que o Iraque consumou de forma totalitária a sua independência. O califado foi destruído e desde então se tem feito um esforço para reativar este califado, que desde logo tem sido marcado pela perseguição a cristãos. A Europa e a União Europeia está a aceitar refugiados cristãos deste país. Na Palestina não há tréguas, por muito que sim, o resultado é sempre o mesmo: combates e lançamento de mísseis de parte a parte. Há a confirmação de cinco israelitas mortos em território israelita. Ao que tudo conseguimos saber, ainda que nada seja oficial, há informação de que alguns palestinianos terão conseguido entrar em território israelita e terão atacado as forças do exército israelita. Há, neste momento, 5 baixas confirmadas, mas podem ser 10 ou até mais, porque se desconhece exatamente quantos soldados terão morrido e também quantos civis. Há 4 feridos com gravidade, tudo isto nos ataques desta tarde, ainda que não haja para já grande informação. A guerra de informação é também ela muito grande e as informações, mesmo as que são mais fixas, são sempre de cariz dúbio. Dúbio não é a situação na Ucrânia, onde as forças pró-russas continuam a combater com as forças ucranianas. A ONU alerta para o facto de, nos últimos tempos, de se ter aumentado o peso dos armamentos. a situação com o voo MH17 da Malaysia Airlines, que está a ponderar mudar de nome para limpar a sua imagem, desde logo aumentou e muitas tensões entre a Rússia e a Ucrânia e também com a comunidade internacional. Os dados das caixas negras, os primeiros dados, apontam ou fomentam a tese de que o avião teria sido atingido por um míssel terra-ar disparado, em princípio, a partir de terras ucranianas, mas controladas pelas forças pró-russas. Estes mísseis poderão ter sido fornecidos pela própria Rússia. E este é o nosso Antena Web Informação. Amanhã haverá mais, certamente, por volta das 14h30, aqui no canal 1 da Antena Web. Fique bem ouvinte, boa tarde para si e até amanhã.